Comunitária apresenta Rádio Verde. Estamos no ar aqui ao vivo, então, neste 7 de setembro, com a sétima edição do nosso programa Rádio Verde, aqui na 87.9 FM, Ipanema Comunitária, no seu dial na Zona Sul de Porto Alegre e pela internet, claro, para qualquer lugar do mundo. Temperatura por volta dos 22, 23 graus aqui na Zona Sul de Porto Alegre, um sabadão de sol bonito, sabe? E estamos no seguinte, né? Hoje o nosso programa é muito especial, né, Caco e Eric? Porque estamos, a partir de hoje, contando com o nosso primeiro apoiador cultural. Aê! Vamos apresentar, então. Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. E não só saiba mais no site, né? Porque hoje nós vamos falar mais sobre o nosso apoiador. Vocês vão saber detalhes sobre esse produto que a gente apoia e acredita, que é uma dessas empresas ecologicamente responsáveis, né? Que a gente acha muito legal que existam empresários com essa preocupação, né, Cabo? Tenho essa preocupação com o meio ambiente como nós temos. São as empresas que já estão fazendo, vamos dizer assim, a revolução, né? Promovendo, sendo os que estão abrindo o mato, né? Esse mato aí é facão, assim, e promovendo um novo... Novos hábitos de consumo, né? Bom dia, Caco. Bom dia, Flávia. Bacana que são pessoas que estão provando que tem como fazer o bem, economicamente, ser viável, né? E ainda fazer o bem, né? Fazer do jeito certo, né? Sim, exatamente. Pois então, a gente está apresentando esse nosso apoiador cultural, né? E vem bem a calhar com o tema do nosso programa, né? Que é a revolução pelo consumo, nós vamos falar hoje. E também para entrar no clima das ruas, né? E já temos algumas manifestações rolando em Porto Alegre, né? Em muitas capitais brasileiras, nesse 7 de setembro. E é muito simbólico, né, Flávia? Porque os protestos estão começando também às 10 horas da manhã aqui em Porto Alegre, em alguns locais. E aqui, pelo que a gente já conferiu, assim, os protestos falam exatamente do monopólio da comunicação, né? É, contra a grande mídia, né? Contra a grande mídia. E nós estamos aqui, então, ao vivo, fazendo essa cobertura através de uma das formas de mídia alternativa, né? Que são as rádios comunitárias. Então, assim, vocês vão conferir também, além do nosso arsenal, digamos assim, normal de notícias do meio ambiente, a gente também vai estar conferindo aí, usando a internet, para passar informações para vocês sobre os protestos. É, quem quiser participar também, se quiser entrar em contato conosco, falar onde é que estão acontecendo, né, os movimentos. Então, Caco, as pessoas que querem falar com a galera da Rádio Verde que tá aqui ao vivo nesse feriado, né, de 7 de setembro, como é que faz pra entrar em contato? Bom, elas podem dar uma ligada aqui pra gente, né, no 3407-6599. Podem mandar um e-mail também, né, que é o programaradioverde@gmail.com. E também, assim como toda Via Láctea, nós também estamos no Facebook, né, então você pode fazer contato pelo facebook.com/reciclag, sem um M no final. Então tá, gente, antes de mais nada, vamos de notícia, então, Eric. Plantão Ambiental. O evento Bambu Cicloteca vai rolar hoje, das 3 às 5 da tarde, no Parque da Redenção. A biblioteca móvel, conduzida por uma bicicleta feita de bambu, incentiva a troca e empréstimo de livros e vai circular semanalmente nos sábados de sol na Redenção e em outros lugares de grande circulação, como praças, avenidas e centros culturais. A Bambu Cicloteca é uma parceria da Arte Bike Bambu, Cabaré do Verbo e Festival Literária, e visa o acesso e fomento à leitura em espaços públicos. A iniciativa é inspirada nos projetos de bicicletas de São Paulo e do Rio de Janeiro, conta com o apoio do projeto Cidade Baixa em Alta e a colaboração do Instituto Estadual do Livro. tamanho. Iniciativa muito bacana, né? Eu sempre gosto quando dá pra unir a literatura com as questões ambientais, né? Então, assim, que é a bicicleta feita de bambu junto com os livros, né? Acho que é uma coisa muito legal, assim, que vai ter lá na redação hoje. Informação. É bem interessante, né? De ir pra praça, de ir pra rua, né? Com isso tudo ainda. Pois é, e acho que a gente não pode deixar de comentar, já faz uma semana isso quase, né? Mas igual lá na redenção, assim, teve aquele acidente lá, né? Que lamentável, né? Da queda da árvore que acabou matando uma pessoa e outras pessoas ficaram feridas, né? Passei por ali essa semana, assim, e é impressionante, realmente, assim, ficou, né? Eles cortaram, era uma árvore muito grande, assim. Fiquei meio apavorada de ver, assim, de ver, assim, que dá aquele receio, né, de que isso possa acontecer de novo. É, é um descaso, na verdade. A gente nota que tem um descaso com essa questão, né? É, eu nem sei se é descaso, né, Érica? Assim, saiu o laudo lá, disseram que era por causa do excesso de umidade e tal. O que a gente percebe é que dá uma sensação de insegurança, porque, assim, né, a prefeitura não tem lá um tal de equipamento lá que é pra conseguir conferir se realmente as árvores têm esse problema, né? A árvore tava podre por dentro, né? Então, aparentemente, ela tava normal, tanto que tinha. As pessoas estavam ali no entorno dela e daqui a pouco caiu, né? Do nada, assim. Parece uma revolta da natureza, né? As águas enchendo as árvores, caindo em cima das pessoas, né? Sinais físicos, assim. Mas é que também tem a coisa do cuidado, né? A gente sabe que... Não sei se vocês já viram alguém da prefeitura molhando as árvores, molhando mudas, por exemplo. Tem as mudas lá no terceiro perimetral que estavam meio secas, assim, sabe? Teve aquela história também lá das árvores na Oswaldo Aranha, ali no Bonfim, né? Que passam pelas obras ali no corredor de ônibus. E também, né? As árvores ali estão num estado bem precário, né? Então, assim, fica a dica, né, pra prefeitura. Quem sabe agora eles vão começar a cuidar melhor das árvores em Porto Alegre, né? Acho que antes de mais nada, aí, Eric, vamos de som, então, pra esse 7 vamos... de setembro. Ah, vamos... Hoje a gente fez um set, né? Primeiro a gente fez com um som bem bacana do Jason Karnal, que é um colega, um amigo nosso, né, que mandou um som fazer a divulgação. Depois entramos também mantendo essa ideia. Teve uns amigos de Luanda também que mandaram um salve pra nós e perguntaram se nós podíamos passar o som deles. Seguindo nessa ideia então de Luanda e África, vamos curtir também o som do Cusom do Lola, que é um som bem, bem bacana também. Nostalgia. nesse momento. Ah, então se desliga dessa besteira e vai embora daqui. E trate de sumir do meu porta-retrato. Então não me liga, revendo maneira de poder reatar. E trate de morar muito longe do meu toca-fita. Rádio Verde, Verde, Verde, Verde, Verde. O que, boys? Miguel na casa. Rossel. Cusa, boy. Pitadas maduras. Isso vem por dia, vem por de perigosa que não vacila. Teu coração pior que gelatina. Na guerra da que não me vacina. Fica mal, é só você. Pinho de perigosa que não vacila. Teu coração pior que gelatina. Na guerra da que não me vacina. Fica mal, é só você. Ar puro, Rádio Verde. Suela, esse o som do Lola. África. Ei, de África. Ei, de Angola. Toda a inspiração está numa pintura de África. África. Toda a inspiração está numa batida de África. Suela. Ei, de lata d'água. Lata d'água, bebemos que sangua. Simo lata d'água. Chá de cannabis. Chá de cannabis. De lata d'água. Oh, de lata d'água. Bebemos que sangua. Simo lata d'água. Chá de cannabis. Chá de cannabis. Fiquei colheita de raiz. Ningola de quilongi. tanguei colheita de roots. Ula. E quique rede bailando. Ula. Fui visitar a mãe África no seu cubico na Canata. Fui visitar a Jaman no seu cubico na montanha. Aqui vou eu. Vim de uma selva lá da grande floresta. Vivo numa selva, é tudo que me resta. Na Babilônia maltratam os seres humanos. Na Babilônia até parecemos um engano já. Olho os teus filhos clamando por justiça. Olho os teus filhos clamando por justiça. Levanta-te, não te conformes. Tens já como teu protetor. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis. Janelo. Homem barrigudo quando está em África, parece que gosta de estar em África. Ei, ontem na roça, comi lombi com pirão. Ei, ei, tinha quiabos que vinham lá do norte, tinham quiabos que vinham lá do sul. Yeah. Ontem na roça, comi lombi. Eu não quero morrer em Angola, com arma de guerra nas mãos. Enterro, enterro, cheira na patrulha, Zambi. Eu não quero morrer em Angola, tchau. Com arma de guerra nas mãos. Enterro, enterro, cheira na patrulha. Angolano de conversa. Eu não quero morrer em Angola com arma de guerra nas mãos. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis. Dilata d'água, oh dilata d'água, bebemos que sangua, simulata d'água, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis. Chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis, chá de cannabis. 10 horas 20 minutos, temperatura em elevação por volta dos 22, 23 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. Estamos no ar então com a 7ª edição da Rádio Verde. Conta a partir de hoje com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Então tivemos esse bloquinho musical, né, Eric Rempel, de músicos independentes, sim, né? E até falar aí o Jason Karnal, meu ex-colega de uma grande emissora de Porto Alegre, né, jornalista e músico também, me surpreendeu o Jason, eu não sabia dessa vertente musical dele. E também tivemos aí esse pedido pra rolar no programa desses nossos brothers aí do Alemar, né, lá de Luanda, né? Rossel e Miguel. É, isso aí. Que é muito legal, assim, da fanpage da reciclagem, né, Caco? Que é essa história, assim, que a gente descobre pessoas do mundo inteiro que curtiram lá no Facebook, que deixam mensagens. A gente vê que não é tão distante quando a gente tá na Via Láctea, não é? Via Láctea, né? Não é? Sul para o mundo, né? É verdade. E os caras pediram pra rolar no nosso programa, né? Eu não sei se eles deram, assim, muito, muito por conta que nós estamos em Porto Alegre, no extremo sul do Brasil. Eu tenho uma mensagem de falar que gostaria de sentar com vocês. Eu não entendi muito bem. Eu não sei se eles se deram sentar conta, assim. Também. É, pois é. Mas, de qualquer maneira, né? Acho que a partir de hoje, assim, a gente já tinha esse canal aberto, né? A gente sempre se mostrou disponível, assim, para os novos trabalhos, né? De músicos independentes. Mas acho que, de qualquer maneira, hoje, então, oficialmente, vamos dar os contatos aqui, cara, de como que os músicos independentes podem mandar pra gente o seu som. A gente primeiro avalia, né, Eric? O Eric Rempel aqui, que é o juiz da história. Não, né? A gente tem que dar o celular do Eric, então. Ai, ai, ai, celular, agora, não, meu Deus do céu. Não, vamos dar o contato aí, Caco. Como é que os músicos podem mandar aí? Tá, pra... Eles podem então ouvir o programa e ligar na hora do programa e falar com o Eric aqui, né? Que é o 3407-6599. Tá, isso é uma brincadeira, não liguem pra na hora do programa, que a gente tá fazendo um programa, assim, vai conversar com vocês, mas... Liguem depois, ou antes, liguem lá pra nós. Não, mas entrar em contato pela fanpage eu acho que é melhor, mas... Pela fanpage é o ideal ali, né? É, e também, assim, se já quiserem mandar com o áudio, mandem pro nosso e-mail, né, cara? O programa radioverde@gmail.com, né? Já pode mandar lá, né, com a sua música no anexo, a gente ouve. E se a gente aprovar, né, Eric? O Eric aqui com a grande responsa, né? Mais uma agora, né? O cara é técnico em meio ambiente, técnico de áudio, nosso programador musical e agora vai ser juiz de bandas independentes. Tá é, bom, né? O cara tá bem, mas todo né? Todo mundo tem seu valor, né? Eu acho que vamos, mandem aí, vamos fazer contato. Claro, eu acho que tem... É divulgar, claro, não, e acho que claro, né? Assim, eu sou meio chata, assim, né? Então, assim, tem algumas coisas também, assim, que eu vou dar meu pitaco pra não rolar, se não for a ver com a cara do programa, né? Sim, não, tá certo. Alguns estilos musicais, também, tem também essa questão da qualidade do áudio, né? Às vezes a galera grava, assim, na precariedade da garagem da casa. Tem isso, né, cara? Que, tipo, assim, que claro que a tecnologia ajudou muito as bandas independentes, né? Eu, assim, eu tenho alguns amigos que estão nessa vida aí de música independente, e certamente, né? A facilidade de acesso à tecnologia ajudou muito a vida dessa galera, né? Mas sim, nem sempre a gravação fica tão boa. A gente vê de home studio aí espalhado também. Não, a gente tá muito mais fácil, né, sim, fazer isso. Uhum. É verdade. Mas enfim, acho que nós estamos comprometidos até por exatamente estar nesse espaço de rádio comunitária, que não tá comprometido com os interesses de Jabá e tal. Então a gente apoiar realmente quem faz um bom som e tem muita gente que faz um bom som. Ah, certamente, não só em Porto Alegre, não só na grande Porto Alegre, afinal de contas o pessoal de Luanda tá rolando aqui, né? Nós queremos passar para um Tibete. É, quem sabe, será? Não sei. Então tá, gente, vamos lá, Eric Hempel, põe em ação aí a tua vertente de técnico de áudio, então aí roda para nós a vinhetinha. Plantão Ambiental. A Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural, a Agapan, promove na segunda-feira um debate com o tema Os Riscos da Radiação Eletromagnética Não Ionizante da Telefonia Celular. Para falar sobre o assunto, a entidade convidou o doutor em Engenharia Elétrica e professor da URGS, Álvaro Salles, e a farmacêutica especialista em toxicologia e conselheira da Agapan, a Ana Valls. Essa questão aí do risco do uso de celular vai estar em debate das 7 às 9 da noite no auditório da Faculdade de Arquitetura da URGS. O evento é público, então é só ir lá no campus central da universidade e conferir. Essa é uma coisa de se falar mesmo, né? Na verdade é uma das poluições invisíveis, né? Que eles têm aqui um lance que falam que pode causar várias sérias doenças, na verdade, né? De desordem, de concentração, aprendizado. Então é uma coisa que tem que se falar, tem que se estudar mais e ver se é seguro realmente, né? E usar o tal do princípio da precaução, né? Se eu não conheço, vamos... Mas tem um filme até que dá pra assistir, que é o Milagre de Gerson, que fala, assim, do negócio do câncer e tá muito relacionado com essas radiações, assim. É, e é legal, assim, a gente já vai fazendo um link aqui com o tema central do nosso programa, que é a revolução pelo consumo, né? Que tem muita questão do interesse econômico por trás disso, né? De não estar sendo isso muito falado, fica meio assim, aquela coisa que parece, é um exagero, na verdade o celular não faz mal nenhum, né? Então, por quê? Porque tem grandes interesses econômicos por trás disso, né? Quanto essas empresas de telefonia e também quem fabrica esse tipo de telefone, né? Quanto eles vão perder se de repente for declarado que realmente tem um risco à saúde, né? Mas então tá, vamos começar aqui falando sobre o nosso tema, que é a Revolução pelo Consumo. No Dia da Pátria, em que desfiles militares entremeados por protestos populares viraram uma tradição nacional, a Rádio Verde propõe uma forma de manifestação diferenciada, a Revolução pelo Consumo. É por meio da pressão econômica e de escolhas bem pensadas que podemos derrubar grandes corporações e apoiar iniciativas do bem. E o primeiro passo é por meio de pequenas atitudes. Por exemplo, faz toda a diferença comprarmos um cacho de bananas numa grande rede de supermercados ou direto numa feira de produtores. Optar pelo software livre ao invés de se render ao monopólio do seu Bill Gates. Muito mais que através do voto, são as nossas decisões de consumo que impulsionam e moldam o mundo à nossa volta. Então, Caco, assim, essa ideia assim, da gente estar alinhado com os protestos do 7 de setembro, mas de uma forma diferente, né? É, até por esse mesmo motivo, assim, né? A gente não fala sobre essas coisas, então sempre fica aquela coisa, não, quando tem os problemas, então lá no final do ano a gente vota e daí a gente decide. Só que daí o nosso voto do dia a dia, né, que é pra onde a gente coloca o nosso dinheiro, é que realmente molda as coisas, né? Por exemplo, agora que a gente tá com a luz ligada, a gente tá, de certa forma, financiando ou apoiando, sabe, hidrelétricas, enfim, a gente não tem escolha, né? Porque daí isso já é coisa do consumo da energia, que é o que a gente tem. Mas a gente tá realmente ligado, nossos hábitos de consumo são a base de todos os tempos. E a gente faz parte, né? O que a gente tem que se colocar na cabeça, em mente, que somos sim responsáveis, somos, a gente faz parte. Quando eu tô colocando, quando eu paro pra pensar no mercado, quando eu tomo a minha decisão de, vou comprar no mercado, num pequeno mercado ali, de repente, não que seja produtor, orgânico, coisa, mas um pequeno comércio local mesmo, né? Tu já vai estar apoiando, né? Consumo, essa ideia do consumo consciente, saber que tu faz parte, assim, tá diretamente ligada a essa por questão, meio de atitude. Pequenas atitudes pequenas individuais, atitudes, né? Sim. A gente ouviu, a nossa primeira entrevista aí do programa, então a gente ouviu um cara que tem muito a dizer a respeito do assunto, que é o Manuel Stausch, que é mestre em gestão ambiental e integrante da UPAN. Acho que antes a gente ouvia a entrevista, Caco, até para as pessoas saberem, né? Todo mundo, as pessoas falam mais da Agapan, né? Mas tem a UPAN também, que é uma ONG ambientalista que surgiu na mesma época, né? Na realidade, assim, os primórdios, né, do movimento ambientalista gaúcho e talvez até nacional, assim, é uma entidade chamada UPN, que foi fundada em 55 e que era do Henrique Hessler. Lá no Vale dos Sinos. No Vale dos Sinos, enfim. Não é à toa, né, que o movimento ecológico começou muito forte no Vale dos Sinos, né, onde se tem toda essa questão do couro, do rio e tal, onde também se formou o primeiro comitê de bacia dos Sinos. E um pouquinho mais adiante lá, então tinha esse movimento lá em que o Lutzenberg também participavam, outros expoentes participavam, e nos anos 70 que houve essa coisa, não, bah, nós vamos pra Porto Alegre aqui, tá difícil a gente vir aqui pra São Leopoldo e coisa, então se a UPN então acabou e se formou o núcleo de Porto Alegre, que foi que daí deu origem à Agapan, e a UPAN se tornou então uma entidade do pessoal do Vale dos Sinos. Então tá, só pra né, a Agapan é a Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural e a UPAN é a União Protetora do Ambiente Natural. São duas entidades co-irmãs, né? Inclusive a UPAN, né, se apresenta, né, como a segunda entidade ambientalista mais antiga da América Latina, ainda em atividade. A primeira é exatamente a Agapan. Então, a gente tem, assim, institucionalmente, entidades que já têm um histórico muito forte. A UPAN, uma entidade que nós particularmente participamos, eu participo do conselho, a gente tem algumas ações lá com o pessoal. E realmente, assim, são entidades que estão fazendo algum trabalho. Né? Assim, não é todo o trabalho, mas é algum trabalho. Sim, há algum tempo. E que, então, assim, a gente vai ouvir um desses integrantes da UPAN, né, que é o Manuel Strauch. Vamos rodar aí. Vamos falar agora com o Manuel Strauch, que é mestre em gestão ambiental na Universidade Livre de Berlim. Já foi pesquisador em saneamento ambiental na Alemanha. É um dos organizadores do livro Resíduos, Como Lidar com Recursos Naturais. E também ativista da União Protetora do Ambiente Natural, a UPAN, uma das ONGs ambientalistas mais antigas da América Latina. Bom dia, Manuel. Bom dia. Manuel, hoje a gente tá com o tema de, né, o 7 de setembro, assim, então a gente puxou isso para a questão ambiental e está conversando, assim, se é possível, né, a gente ter uma revolução pelo consumo, né? Então, te parece, assim, algo viável no Brasil, né, com todos esses protestos que estão acontecendo, inclusive hoje, né? Que as pessoas se organizem e comecem a também rever, serem mais conscientes, assim, com o seu consumo, né? Sim. Bom, revoluções pelo consumo é coisas que a gente já viu acontecendo em outras partes do mundo, em outras ocasiões. Então, o consumo é uma ferramenta muito importante e também no Brasil o consumo ele molda muito do que acontece nas empresas e no país. Agora, se essa questão agora dos protestos, se isso vai também ir para esse lado de mudar a realidade através do consumo, isso a gente ainda tem que ver, porque as pessoas mostraram que elas estão dispostas a sair do conforto de suas casas e a ir para a rua e protestar. O que ainda não mostraram é se elas estão dispostas a mudar as próprias atitudes e também ainda não mostraram se as pessoas estão dispostas a debater ideias. Porque no protesto não existe debate. No protesto a pessoa está lá colocando a sua posição, a sua exigência. E também não tem atitude ainda no protesto. Então isso é uma coisa que pode, a partir daí, se desenvolver. Mas ainda não tem como dizer que isso aconteceu. Porque o protesto ele é uma participação política muito limitada, porque no protesto não tem muito debate. E a política, a essência dela é uma conciliação de ideias, de posições e de demandas da sociedade que tem que ser harmonizadas para chegar num fim político. E então esse próximo passo da politização das pessoas e da disposição em discutir, isso que ainda está em aberto. Estava falando ali sobre questão de mudança de atitude, né, Manuel? Nessa questão do consumo especificamente, que é o tema central do nosso programa, né? Eu fico pensando assim que as pessoas poderiam usar as redes sociais com essa finalidade também, né? Os protestos foram marcados pelas redes sociais. Eu fico pensando que a internet em si poderia ser uma ferramenta para conscientização, né? Por exemplo, as pessoas trocarem informações sobre que empresas têm atitudes que são mais ligadas à questão do consumo sustentável, que têm atitudes que sejam ecologicamente corretas. Seria uma forma, assim, de tentar a gente conseguir fazer essa revolução pelo consumo? Com certeza, a internet, o Facebook, eles estão funcionando muito para isso. Estão sendo veiculadas muitas informações sobre empresas, idoneidade de empresas, segurança de produtos. Tem grupos com finalidades específicas também, que tocam muitas informações. Um muito grande, muito forte, é o grupo dos veganos e vegetarianos, que são defensores da causa dos direitos dos animais, que divulgam entre si informações sobre quais os laboratórios que fazem testes em animais, quais não, quais os produtos que têm conteúdo animal e quais as alternativas de alimentação saudáveis e veganas. Então, isso é um exemplo muito forte, mas tem muitos outros. A própria Natura teve aí sua publicidade negativa divulgada na internet, de coisas da empresa, né? Então, isso para um pequeno grupo de pessoas que realmente muda a sua atitude em função de informação, a internet está sendo um veículo importante. A gente na semana passada, Manuel, conversou com a Lara Lutzenberger, né? E ela falava muito assim na questão de que ela não acreditava mais em grandes líderes, né? De que a questão toda da mudança ela aconteceria pela questão individual, né? E eu tô falando isso porque a gente sabe, né? Tu és vegetariano já há bastante tempo. E como é que deu isso, assim? Porque, na realidade, do consumo, por exemplo, consumo de carne é uma coisa que tem altos impactos ambientais e muita gente não quer ver ou não vê isso, né? Como é que se deu essa mudança para ti? Assim, eu comia carne e, pum, agora não como mais carne, por exemplo. Isso que é uma prática de revolução, bem dizer, assim, própria, individual, né? Sim. Eu me tornei vegetariano e estou agora tentando me tornar vegano, né? Parar com o consumo de derivados do leite e de ovos. Foi em duas etapas. A primeira etapa foi meramente ambiental. Eu reduzi meu consumo de produtos de origem animal em função realmente do impacto que é a pecuária sobre as florestas, do impacto que é sobre o clima E toda a produção de soja e de outros produtos que vão para também consumo animal, para criação de carne, porque a soja, uma pequena parte é consumida diretamente, uma grande parte vai para manter a criação de animais. Então, na época, eu até escrevi um artigo sobre isso, de que reduzi meu patrocínio à destruição da Amazônia e que reduzi o consumo de carne. Depois disso, nós tivemos na UPAN uma série de videodebates, onde a gente chamava pessoas especialistas em assuntos para debater e a gente mostrava um vídeo sobre o assunto antes. E a gente fez uma série sobre a indústria da carne. E aí eu fiquei deparado com a situação de como é cruel a indústria da carne, como animais são realmente feitos coisas. E então eu me tornei completamente vegetariano e estou tentando me tornar vegano em função da crueldade dessa indústria. Então é como aconteceu. A gente estava falando antes aqui sobre essa questão da internet ser usada para fazer denúncias, né, contra essas grandes corporações, né? Eu acho que uma das coisas que a gente teria que comentar, né, Manuel, dessa questão assim, das empresas que realmente usam esse marketing, né? Tem até uma expressão do inglês que é o tal do greenwash, né? Que é essas empresas que querem só parecer ser alinhadas com essa questão ecológica, né? Assim, como é que será que tem, será que a gente consegue por meio da internet, tem indicativos assim, de quando uma empresa só está fazendo greenwash ou quando ela realmente está engajada nessa questão ecológica? É, a internet ela é uma excelente difusora de informações que não difundem de outra forma, né? Então a mídia, às vezes, quando se omite, a internet toma essa função. Agora, alguém precisa produzir essa informação. E isso é uma coisa que aqui no Brasil ainda está fraco. Por exemplo, as premiações na área ambiental, que contribuem muito para o greenwash, inclusive com o envolvimento do órgão ambiental, que no caso do estado do Rio Grande do Sul, fazem um prêmio bonito, premiam empresas. Agora, se você entra no site da premiação ou se pergunta, né, quais os critérios, onde estão os cases, qual é a comissão avaliadora, como que se garante a isenção da avaliação, onde que se abriu o edital para as empresas participarem, quais são os critérios, não existe nada disso. Então, aí fica bem claro, isso é greenwash, isso é mentira, essa premiação não vale nada. E assim são a maioria das premiações. Então, o que falta é alguém que produza essa informação. Então, em outros países que têm, principalmente o cenário de pesquisa ou de ativismo ambiental mais desenvolvido, existem organizações que monitoram isso e que produzem essa informação e que mostram tal empresa está fazendo propaganda enganosa, ou tal prêmio é idôneo, tal não é, e isso se divulga. Então, creio que aqui, se alguém produzir essa informação com referência e com seriedade e divulgar pelas redes sociais, isso vai sim se propagar e as pessoas também vão perceber quando uma premiação ou uma propaganda, uma ligação de uma empresa é verdadeira ou não. Isso aconteceu aqui no Brasil, inclusive, com a questão dos testes em animais de cosméticos, shampoos e coisas assim, que tem empresas que colocam que elas não testam seus produtos em animais, mas elas compram de outras empresas que testam, elas terceirizam esses testes em animais. Então é uma mentira, estão enganando o usuário, porque o comprador acha, aquele comprador que procura essa informação na embalagem, porque ela em geral está bem pequenininha, né? Ela procura a informação não testada em animais e ela imagina que não foi mesmo, né? E não imagina que esteja sido terceirizado o teste em animais. Então, isso teve alguma divulgação pela internet, eu mesmo vi isso no Facebook também, dizendo marca tal e marca tal, dizem que não testam, mas eles terceirizam. Então, hoje em dia as empresas precisam tomar cuidado, né, porque às vezes é tiro no pé tentar emplacar uma propaganda que não seja bem verdadeira. Manuel, tu tem além de uma trajetória, assim, né, junto a essa causa ambiental, tu também teve uma vivência no exterior, assim, né? E o que tu tem, assim, que tu pode nos dar, assim, de referências, assim, de consumo sustentável ou de práticas sustentáveis de consumo? Bom, o consumo sustentável é uma questão de comportamento, né? E o comportamento é algo que a gente precisa policiar, cuidar. Então, por exemplo, o que a gente estava falando agora, quando a pessoa vai fazer compras, cuidar que não seja testado em animais, a questão de buscar alimentos orgânicos, de preferir transporte público e de lutar por um transporte público que seja de qualidade, a questão do consumo de carne. Então, o que eu vi muito lá fora é isso, influindo no consumo. Tanto que existem muitos supermercados orgânicos onde se compra produto mais caro, mas um produto que não vai ter agrotóxico, não vai ter contaminação. Então, a valorização disso, isso é uma atitude, é uma questão que eu, com o meu dinheiro, estou apoiando uma produção que seja sem agrotóxico. Com o meu dinheiro, estou apoiando uma empresa que produz sem testar produto em animais, que usa outras alternativas. Então, isso tem bastante forte, no caso onde eu morei, na Alemanha, né? A gente vê bastante. E que aqui está começando aos poucos, né? A gente vê cada vez mais produtos orgânicos, cada vez mais isso também sendo divulgado, mas comparativamente com lá ainda está bem incipiente. Principalmente, o que está muito incipiente aqui é a questão do transporte público e da bicicleta, né? É verdade, está tendo uma certa visibilidade aqui na nossa cidade, até a gente já fez um programa sobre essa questão do ciclismo de uns 2-3 anos para cá, né, Manuel? Mas isso no, na Europa já faz muitos anos, né? Quanto tempo tu acha que faz lá que a bicicleta é adotada assim, com uma certa naturalidade como meio de transporte? Na realidade, desde que a bicicleta foi criada, ela nunca deixou de ser um meio de transporte lá. E um meio de transporte para todas as classes sociais. Então, lá é uma coisa comum o gerente do banco vir de bicicleta para o trabalho. Então, lá ela é vista com respeito. Onde eu trabalhei lá no Instituto de Pesquisas do Instituto Fraunhofer, a maioria vinha de bicicleta para o trabalho. É uma coisa normal. Então, a gente consegue ver a seriedade com que uma cidade vê a mobilidade urbana, a mobilidade das pessoas, pela prioridade das coisas. Então, os centros urbanos que querem descongestionar o centro, tornar o centro mais humano, mais bonito, mais atrativo, eles estão reduzindo a área de estacionamento para manter longe os carros e estão transformando essa área de estacionamento em área de circulação de pedestres e de bicicletas. Então, isso aqui ainda seria uma medida muito pouco popular, digamos que em Porto Alegre, a prefeitura reduzisse o tanto de estacionamento nas ruas do centro e transformasse em ciclovia. Mas seria um indicativo de uma atitude muito séria, né? Sim. Pois é. E qual seria, então, na tua avaliação, o papel do governo nessa questão do consumo sustentável, né? Assim, tanto lá, em nível nacional quanto no exterior, assim, qual é uma avaliação que tu pode fazer pra gente? Até comparando, né, como já tem muita ligação lá com o exterior também, assim, né? Bom, o governo, ele tem uma função primordial nisso, o governo orienta. O governo, ele precisa, em qualquer nível, em qualquer autarquia, empresa governamental, precisa se cercar de pessoas especialistas, ou seja, se pressupõe que que o governo, seja municipal, estadual, federal, tenha mais conhecimento de alguma coisa do que o cidadão comum. E que ele saiba o que é melhor para a sociedade e que saiba equilibrar interesses. Se o governo tem conhecimento disso, ele precisa também ter conhecimento de quais as políticas que ele precisa adotar para chegar lá. E ele precisa premiar os comportamentos melhores, mais sustentáveis, e precisa punir os comportamentos menos sustentáveis. Então, isso acontece, por exemplo, quando o governo faz um corredor de ônibus e tira espaço dos carros. Ele está premiando o comportamento coletivo mais sustentável e punindo o outro. E a mesma coisa acontece quando o governo faz um IPTU ecológico ou cria um imposto ou isenta de imposto a reciclagem, que no Brasil não é isenta de imposto. Isso seria uma forma de incentivar a reciclagem, aumentar o custo de não reciclar, né? Então, isso é um papel do governo. Criar políticas não é criar leis. Política é muito mais do que lei. Então, a política se faz através de todo um conjunto de medidas que direcionam o comportamento. Então, digamos, se... Desculpe. Se eu quero me tornar mais sustentável usando a bicicleta, o governo pode me ajudar fazendo ciclovia. Se eu quero fazer isso comprando produto reciclável, o governo pode ajudar reduzindo o imposto sobre produto reciclável. Ele vai estar ajudando o meu comportamento. Agora, se eu não tenho, se o meu orçamento familiar não me permite pagar mais para ter um produto mais ecológico, eu não vou conseguir fazer isso mesmo querendo, né? Então, o governo precisa ajudar a poder desenvolver esses comportamentos. Então tá, então esse foi o Manuel Strauss, mestre em gestão ambiental na Universidade Livre de Berlim e também ativista da União Protetora do Ambiente Natural, a UPAN. Te agradece aí as tuas informações e fica esse toque, né, que as pessoas saiam da inércia e consigam ter mudanças de atitude por meio do consumo. Ok, obrigado pelo convite e bom dia a todos. Rádio Verde. Faltando 12 minutos para as 11 da manhã, estamos aqui no ar ao vivo, nesta 7ª edição da Rádio Verde, neste dia 7 de setembro. Caco Rocha, o que está rolando aí? Tem protesto rolando pelo país, né? Tem, no Rio, assim, já tem gritizinho básico, violência policial, gás lacrimogêneo e tal. E agora há pouquinho aqui prenderam uns skin, né? Chegando na João Pessoa ali com açuqueiras e tal. Mas aqui tá tudo tranquilo, se estima que tem umas 10 mil pessoas. Em Porto Alegre, tem umas 10 mil pessoas. É mais de um ponto, protesto, né? Foi uma informação da Brigada, tem 10 mil pessoas acompanhando o desfile do 7 de setembro. Ah, certo. Então tá, a gente segue acompanhando aqui, aproveitar que a gente tá ao vivo nesse sábado especial, que é feriado, né? Então, vamos agora de som nesse sábado de sol, né? Sim, vamos curtir uma banda relativamente nova aí, que é a Alabama Shakes, né? Que foi um pedido de ouvinte, né? Do meu brother do blues, o Júlio César. E também fica o toque aí, a gente falou antes para os músicos independentes mandarem os sons para nós, mas também assim, vocês que gostam de música e não são músicos também podem fazer pedidos musicais aqui para nós, né? Falem com a gente pela fanpage da Reciclagem no Facebook. Facebook, né? facebook.com/reciclagem. Eu tava lendo aqui que agora, bem agora, deu uma atualização aqui que um estudante de 18 anos foi expulso do Grito dos Excluídos porque ele começou a distribuir placas contra a corrupção e a saúde. Eu não sei exatamente se não é coisa dos médicos, assim, sabe? Ah, chegou pode lá ser. Com os cartazinhos prontos, ó galera, aí, vaza, programa. Pois é, porque na verdade hoje o principal protesto é contra o monopólio da comunicação, né? Contra a grande mídia. E estamos aqui fazendo nosso papel, divulgando, afinal de contas. Mas é o nosso manifesto, né, Fábio? É, exatamente. Então vamos de som aí, Eric. Ah, eu continuar depois do Alabama Chip, ainda como essa história de feriado e coisa. O pessoal muita gente acaba indo pra praia, né? Vou fazer um som também mais do surf também, com o Australian Crow e The Cure depois. Vamos lá então. So to hold on. When everybody looking at you funny, you got to hold on. You got to hold on. Drag you through this. faltando um minuto para as 11 da manhã, temperatura de 23 graus. E a Rádio Verde, na sua 7ª edição, a partir de hoje, contamos com o apoio cultural do Meu Copo Eco, passar do descartável para o Duraiver. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Temos aí o nosso bloquinho musical, né, Eric Hempel aí. Probleminha técnico ali no final, mas acontece, né? Estamos aqui ao vivo e aprendendo também a botar, a tocar esse barco, né? Nosso programa ainda é novo, né? Nosso programa mais novo aqui da Ipanema Comunitária, né? Então estamos na nossa 7ª edição. E antes de nós falarmos com a nossa apoiadora cultural, que já está nos ouvindo lá do... Né? Lá de Floripa. É, lá do estrangeiro, né? Como diria o bairrista, né? A gente, antes disso, vai de notícia, né, Eric? Plantão Ambiental. Pode ser que Porto Alegre siga o exemplo carioca de multar quem jogar lixo no chão. Essa é a principal medida de um projeto protocolado pela Prefeitura na Câmara de Vereadores nessa semana. O objetivo é adequar o Código Municipal de Limpeza Urbana às necessidades e exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pela proposta, as multas irão de cerca de R$ 263 até mais de R$ 4 mil. O projeto do Executivo segue agora em tramitação na Câmara antes de ir à votação no plenário. Para divulgar o novo código à sociedade, serão realizados 5 encontros públicos. O primeiro vai ocorrer lá no centro da cidade, no dia 24 de setembro. E uma empresa que contribui muito, né, Caco, para que não se tenha menos lixo nas festas, é a nossa apoiadora cultural aqui do programa, né? É, não só nas festas, né, porque o copinho descartável, se fala tanto da sacolinha plástica, né, mas o copinho descartável, assim, é também, assim, é tão igual quanto a sacolinha plástica, né, porque tu vai ali, dá um bico no copinho... Que me assusta é a rapidez, né? É instantâneo, né, dois cara? Segundos, tudo... E vai fora. E daí mesmo uma coisa assim que a gente percebe, tem que mudar isso assim na prática pra fazer essa... Virar essa chave assim é um negócio complicado. Então agora nós vamos começar a promover isso aqui pra ajudar essa mudança de atitude e vamos então falar com quem tá fazendo essa mudança na prática, né? Ele é sócio proprietário na Cyclus Produtora, que é uma empresa com larga experiência em produção de festas de música eletrônica aqui no Rio Grande do Sul. Ele também foi pioneiro na organização da primeira rave sem copos descartáveis no sul do país, entre outras iniciativas realizadas na Cyclus Music Festival. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Caco. Tudo bom? Tudo beleza. Velho, a primeira pergunta aqui que eu queria te fazer é o seguinte... As festas, né, em geral, elas têm um clima muito pouco ligado, assim, com preocupação ambiental e com engajamento, né? E, principalmente nas raves, assim, o senso comum associa, né, as raves muito com alienação, com uma coisa fora, né? E exatamente a Cyclus aí tem um histórico de ir na contramão desse movimento, né? Sempre agregando algumas iniciativas socioambientais, assim, de mudança mesmo, de relação de consumo, né? No caso aqui com eventos, né? Da onde que vem essa preocupação, assim, né? Da produção da festa? Cara, então, a preocupação é direto nos atos da sociedade em geral, né, cara? Então, a própria produtora, assim como a primeiro festival, a gente se preocupou em passar para os jovens que curtem a música em geral, pra, não só para ir num evento para curtir, sim para agregar alguma coisa no lado ambiental, né? Sim. Então, a gente sempre procurou fazer com que os frequentadores, que é o público-alvo, os jovens, né? Que eles tenham esse pensamento, assim, no lado da sustentabilidade também, ou o mais próximo possível. É, até esse ano, né, em abril, foi realizada a 4ª edição, né, da Cyclus. Exatamente. E foi um evento que, então, 9 mil pessoas curtiram 24 horas de festa, em que não foi utilizado nenhum copo descartável, né? Foi utilizado... na verdade, Caco, o total do evento deu 19 horas, né? 19 horas, ok. Em cada evento que a gente faz, em cada edição, a gente tenta evoluir numa parte sustentável, né? E nessa edição especial a gente usou o meu copo Eco, né? Que é uma empresa que tu, mais do que eu, pode explicar melhor ainda sobre a empresa. É, inclusive eles estão com a gente no programa, assim, a partir de hoje eles estão sendo nossos apoiadores culturais aqui. E também a gente tá conversando com a Larissa no programa de hoje. Então, nós estamos pegando a questão do copo Eco, né, de ser uma alternativa de consumo, então ela tá trazendo isso pra gente. E no caso, a Cycles, então, como uma experiência, né? Então, isso que eu queria te perguntar, assim, como é que foi essa mudança, né? Porque na prática é. As pessoas estão acostumadas a ir numa festa e ganhar um copinho plástico ali descartável e depois jogar no chão e ser todo aquele cenário que a gente conhece. Como é que foi essa proposta? Porque o tema do nosso programa é isso, né? Dessa mudança pelo consumo, né? Dessa revolução pelo consumo, né? Como é que foi essa proposta de mudança no comportamento dos consumidores lá da Cycles, do evento? É, como qualquer mudança que acontece em qualquer situação, o primeiro impacto é forte, né? O pessoal, a princípio, não ficou meio receoso para saber se ia dar certo. O não uso do copo descartável, né? Que o pessoal tá acostumado, tanto em eventos como em qualquer lugar. Tu usa o copo descartável e já joga no lixo, né? Então, essa primeira preocupação do público em si também foi... A gente ficou com o pé atrás, assim, né? Se realmente iria dar certo, se não ia ter muita reclamação e tal... Mas foi um sucesso, cara. Tipo, tanto que se o pessoal acompanhar por fotos do evento, eu não sabia que dava tanta diferença, mas o chão do evento, assim, ó, foi bem. Ficou praticamente limpo, né, cara? E daí eu vi o que, que é a importância do não uso do descartável, né? É, até um comentário, né, porque vocês produzem outros eventos também, né? Teve a Spirit, agora. Umas duas, três semanas atrás, e que também já seguiu essa mesma proposta de não ter os copos descartáveis. E a percepção, assim, que a gente tem é de que as pessoas já acostumaram, né? Já incorporaram essa atitude, assim, né? Já os nossos eventos em si a galera já acostumou, assim, mas depois da edição de abril, que a Cycles produtora fez esse primeiro trabalho com o copo não descartável, né? Com o meu copo Eco, outros eventos também mostraram interessados, tanto é que já teve outro evento também que também usou esse mesmo sistema. Então a gente, que nem tu comentou, a gente foi a pioneira no estado, né? Então tá chamando a atenção dos outros eventos, das outras produtoras também. Mas pode falar. Não, é o que eu ia, eu já ia emendar aqui para um outro assunto, mas é exatamente nisso, né, desse comportamento que a Cycles tem como inovar, né? Dar um passo à frente e daqui a pouco os outros estão indo atrás. Exatamente. E tem uma coisa que está acontecendo, que até, eu acho que até hoje já é o evento, né? Dessa outra inovação aí que também começou agora esse ano na Cycles, que é esse serviço de coleta seletiva solidária, né? Nos eventos, né? De se organizar, então, as cooperativas de recicladores para estar trabalhando durante o evento já na separação e na coleta dos resíduos e para que isso já seja direcionado diretamente, né? Então, tu já trouxe isso nos teus eventos. Queria que tu contasse pra gente, assim, como é que tá sendo... Tu tá divulgando isso para outras festas, tu tá levando isso pro cenário, né, Ricardo? Exatamente, isso aí, o lance da coleta seletiva durante o evento, que normalmente, antes em outros eventos, até nos nossos eventos mesmo, sempre acontecia após o evento, né? Então a gente sempre buscou parceiros que com um projeto que a gente tem que trabalhasse dessa forma, né? Não deixar para depois. A gente já durante o evento já fazendo essa coleta até pro próprio público fazer parte dessa coleta, entendeu? Porque se a galera vê alguém fazendo esse trabalho, né? Então pelo próprio pessoal já vai ajudando, vai ficar ciente de que o lixo que tu toca no chão vai ter outra pessoa para juntar, entendeu? Uhum. Então para que eu vou tocar direto no chão se eu posso dar dois passos e colocar numa lixeira, entendeu? Então até tá sendo bem visto também por outros eventos e pelo nosso público em geral, né? Até eu acredito que hoje mesmo vai ter um evento, né, Ricardo, que já vai estar já tá sendo sensibilizado para isso, que vai ter esse serviço aí, né? É, no sábado agora, sábado para domingo vai ter um outro evento que vai fazer esse serviço com apoio da Cycles Produtora e da Reciclagem, né? Para fazer parte para fazer toda a logística do evento nessa parte aí, né? Então a gente tá agregando para outros eventos também, né? Vai ser com nossos amigos lá da Ascat. Exatamente. Ah, que legal. Eles vieram aqui no programa já umas duas, três semanas atrás. E acho que é legal esse pensamento, né? Porque normalmente as pessoas, principalmente assim em festas, querem se diferenciar. Ah, não, só eu vou fazer, né? E não... É, não, a nossa ideia não é... A nossa ideia, a gente tenta fazer essa frente, né? Mas a ideia, a gente não é egoísta para... Tanto é porque a natureza precisa, né, desse trabalho a mais, né, Caco? Então a gente precisa passar isso adiante. A gente faz questão que outros eventos também façam dessa maneira, né? Tanto os eventos como as empresas ou o que tiver mais aí pra fazer, pra agregar, né? E acho que a última pergunta que eu queria te fazer, assim, cara, que é o que a gente tá fazendo na realidade pra todo mundo que a gente tá conversando hoje, assim. Se tu acredita, então, que esses pequenos comportamentos podem se tornar uma... A gente pode começar pequenas revoluções, né, através dos nossos atos de consumo. Com certeza, cara. É nos pequenos gestos que a gente consegue mostrar e passar adiante, né, cara? Acredito com certeza. Porque até o comentário que eu ia fazer com relação, por exemplo, à doação de alimentos, né, que na... Exatamente o que eu ia te comentar, né, cara? A gente tem um trabalho bem forte também. A produtora tem essa preocupação, né, cara, com a cidade que a gente faz o evento, né? O nosso evento em si, além do ingresso, o pessoal na entrada do evento tem que levar 1 quilo de alimento não perecível, né? Uhum. Então esse alimento a gente faz as doações, nós mesmos da produção, né, ajudamos na distribuição dos alimentos na cidade onde o evento é realizado, né? Inclusive nesse último evento que a gente fez agora no mês de agosto, a gente fez uma campanha do leite, né? Como o mês é mais frio e tal, a gente fez a campanha do leite e em vez de 1 quilo de alimento não perecível, o pessoal doou 1 litro de leite, né? Então a gente arrecadou para o município de Guaíba 3.500 litros de leite. Ah. Então isso aí para essa época do ano e para quem precisa já... Já é uma ajuda a mais, né, cara? E assim nos outros eventos, a gente consegue nos dizer mais ou menos quanto de alimento já foi conseguido, enfim, assim, no total? Cara, eu tenho uma relação, cara, não tenho aqui comigo, mas mais ou menos, em 4 anos de evento, foi arrecadado cerca de 20 mil quilos de alimentos. A gente já fez campanhas também do Natal, né? Que a gente arrecadou brinquedos para doações também. Uhum. Que deu mais ou menos 3 mil unidades de brinquedos para crianças carentes. Né? E a campanha de chocolate para Páscoa também. Que também deu em torno de 3 mil unidades também. Bom, então é isso aí. Esse foi o Ricardo Lopes, né? Que é então um produtor de eventos aí que tem uma preocupação em estimular, né, ações, em induzir ações de consumo sustentável, de responsabilidade social. E eu te agradeço, Ricardo, e continue aí tendo essas iniciativas aí que acho que às vezes as pessoas veem as raves, né, como com vários preconceitos, assim, e se parar para ver, assim, que são, na realidade, são pessoas com opinião, com, enfim, né, com toda uma questão, são pessoas com formação de opinião, né? Então tu tá atuando diretamente num público, assim, bem importante, né? Bem, um público que é consumidor, né? E acho que esse público que é o que faz as mudanças aí. Então eu queria te agradecer. Eu que agradeço o espaço, Caco, mais uma vez. E agradecer por tudo, pelo apoio que tá acontecendo, assim. E falar, aquele lance assim, de repente alguns outros eventos... O pessoal teve uma má impressão, mas pode ter certeza que a gente tá fazendo de tudo pro pessoal mudar essa opinião, assim, da famosa rave que falam, que a gente tá trabalhando em cima de um festival, né, cara, um festival cultural, né, que não, cultural, social e, no nosso caso, ambiental também, né, e também essa, e resumidamente é isso aí, Caco. Agradeço mais uma vez aí, sucesso no programa. Então tá, beleza. Foi o Ricardo Lopes, bom dia, Ricardo, valeu. Bom dia, abraço, tchau, tchau. Ar Puro, Rádio Verde. 11:16, estamos aqui ao vivo com a 7ª edição do nosso programa Rádio Verde na 87.9 FM no seu dial na Zona Sul de Porto Alegre, Ipanema Comunitária, e pela internet em qualquer lugar do planeta, ipanemacomunitaria.com.br. Vamos refazer então o contato, né, Caco, com a nossa apoiadora cultural, a Larissa Creff, do meu copo eco. A Larissa, então, para apresentar para o nosso pessoal aqui, ela é uma das sócias, então, do Meu Copo Eco, e ela tem uma experiência internacional na produção de eventos e elaboração de planos de gestão sustentáveis para eventos e para o setor público. Em 2011, então, trouxe para o Brasil o conceito dos copos reutilizáveis sob caução, que já são utilizados há 15 anos nos principais festivais europeus. Então, é uma das fundadoras da empresa Meu Copo Eco, que já atua em 14 estados brasileiros e em 2 anos contribuiu para a redução de quase 2 milhões de copos descartáveis, né? Então, Larissa, muito obrigada aí por estar com a gente a partir de agora aqui na Rádio Verde. E queria que tu começasse assim, explicando para os nossos ouvintes assim, qual é a ideia por trás do Meu Copo Eco. Bom dia, Caco. Bom dia, ouvintes. É um grande prazer realmente estar fazendo parte dessa iniciativa da Rádio Verde, que traz essa discussão, né, sobre sustentabilidade. É essencial para os dias de hoje, realmente. E o copo, né, o Meu Copo Eco, o Ricardo Lopes, que é um grande parceiro nosso, falou muito bem já anteriormente aí. O objetivo é fazer tantos limpos, né, uma solução para reduzir lixo em eventos. Uhum. Então, a gente fala muito que a nossa missão no mundo é fazer eventos limpos, sem lixo, né? Esse é o que nós sabemos fazer e que nós gostamos de fazer. Então, essa é a grande missão do copo. Então, ele se estende tanto para eventos, né? A gente consegue, como falou o Ricardo, fazer um evento sem nenhum copo descartável, mas é uma solução que acaba também servindo para uma empresa, para as escolas, para o dia a dia das pessoas, para um churrasco em casa, quer dizer, a solução de ter um copo de qualidade, que não quebra, que, né, é um plástico resistente, enfim, que não arranha, que dura muito tempo, que é um material muito durável, e tu não usar mais o copo descartável, né? Tu passar a utilizar um material durável. É, a gente estava fazendo antes a conexão entre o copo plástico, né, e a sacolinha plástica, né? O uhum. quanto instantâneo é quase esse uso, assim. E vocês trouxeram isso, é uma coisa que está muito forte já no exterior, né? Mais de 15 anos já existe na Europa. Tu consegue nos trazer algumas informações, assim, dessas atividades que tem no exterior com relação aos copos reutilizáveis? É bem interessante isso, Caco. Realmente começou, tem mais ou menos um pouco mais de 15 anos já, talvez, mas foram em festas populares na Alemanha que eles, né, na verdade é uma solução até um pouco óbvia, a gente pode dizer, né? Então tinha aquele monte de lixo gerado pelo descartável. Para vocês terem uma ideia, a média é 4 copos descartáveis por dia por pessoa. Então é muito, né, se tu for pensar no teu dia a dia, é realmente isso. Tu vai em algum lugar, tu pega um copo descartável, né, então tu consegue consumir isso num dia facilmente. Então, para reduzir essa solução, por exemplo, em festas populares, né, eles tinham a bebida, né, na Alemanha é muito comum a cerveja e tal. Então, em vez de ter aquele monte de copo, eles levavam, né, descartáveis, eles levavam copos de vidro, de cerâmica e tal. E como era um material mais caro, para facilitar, né, para não sair tão caro, o que eles faziam? Botava uma calção no copo. Então, em vez de liberar o copo, né, de graça para a pessoa, porque a pessoa de repente não devolvia, então ia ter um custo, eles botavam uma calção de 1 euro, algo simbólico, que a pessoa pegava o copo, se ela, né, quisesse, ela devolvia e recuperava o dinheiro, ou ela, se ela levasse para casa, ao menos já estava pago. Então, eles começaram a utilizar isso em festas mais, né, regionais, enfim. Acabaram utilizando isso nos estádios de futebol, né, em eventos maiores. E aí, em 2006, na Alemanha, na Copa do Mundo, na Alemanha, eles adotaram isso, já que já funcionava, né, dentro da cultura alemã, eles adotaram isso no Mundial, né, na Copa do Mundo. Eu tive a oportunidade de estar na Alemanha em 2006, de passar por algumas cidades sedes da Copa e vi pela primeira vez esse negócio, né, de copo sob calção. E funcionando né, com muito bem, assim, sem nenhum problema, porque, na verdade, cada pessoa que estava ali assumia a responsabilidade, né? Deixava um euro para ter aquele copo e, no final, escolhia se devolvia ou não, enfim. Então, funcionava redondinho, né? Sem nenhum problema. E depois, assim, só para entrar nessa questão, foi feita toda uma análise, né? Começaram a vir muitas críticas. Ah, será que esse conceito é realmente sustentável? Será que né, porque tem que lavar esses copos depois, tem que transportar esses copos. Será que isso é realmente é sustentável? Então, foi feito um estudo de impacto ambiental por 3 ministérios de meio ambiente, o Ministério da Alemanha, da Suíça e da Áustria, para um segundo evento, que foi o Euro, a Copa Euro 2008, para fazer realmente essa análise e ver um estudo bem aprofundado de impacto ambiental para ver se isso era realmente sustentável. E a conclusão foi que a utilização de copos reutilizáveis, né, ela chega a ser 25 vezes menos impactante que o uso de copos descartáveis. Pelo simples fato que o grande impacto está na produção, né? Então, como tu falasse, a sacolinha, o copo descartável, quer dizer, tu tem todo um impacto de produção, de recursos naturais, de energia, enfim, que são utilizados nessa produção, e o cara usa uma vez e joga fora. Sem contar que esse copinho descartável, ele demora em torno de 100 a 200 anos para se decompor. E no Brasil a gente sabe que a maioria nós temos aterros sanitários, né, os antigos lixões, mas ele realmente ele se decompõe, ele precisa de decomposição. Então isso aí, e ele tem um valor muito baixo para reciclagem. Então quer dizer, realmente é difícil de reciclar porque não tem valor, as pessoas não compram esse plástico e ele demora muito tempo para se degradar. Então quer dizer, é um impacto muito importante, né? E tem uma solução aí que é usar um copo que, no mínimo, tu vai usar 100 vezes um copo reutilizável, no mínimo dos mínimos. Eu tenho copos de 5 anos que estão iguais, né? Então, porque é um material bacana, esses materiais de tapoeira. Então, uma coisa que funciona simples, né? A gente volta às origens, uma coisa simples para não gerar lixo. Eu ia te falar, né? Fazendo link com o Ricardo, que na Cycles, então, que foi a primeira rave, assim, sem copo descartável, que foi feita, pelo menos no Rio Grande do Sul, que você tem conhecimento, acredito até no Brasil, no começo, assim, porque hoje o tema do programa é essa mudança, né, essa revolução do consumo, né, e daí de como uma coisa simples, a gente pode ter grandes efeitos. E daí eu tava lembrando que na festa, nessa primeira rave, teve uma resistência num primeiro momento, assim, o pessoal, ah, mas que história é essa do copo e coisa. E daí agora duas, três semanas atrás que teve uma outra festa que já veio com esse conceito, já foi uma coisa muito mais tranquila, o pessoal tá sabendo, o pessoal. Porque acho que isso que eu queria te perguntar, assim, como é que tu percebe, assim, as pessoas, né? Elas estão mais receptíveis a essa ideia de um consumo sustentável, uma ação mais em harmonia com a natureza? Cada vez mais, né? Graças a tudo que vem se fazendo, né? Por sorte, isso eu acho que cada vez mais essa receptividade ela é positiva. É uma mudança cultural, né? Como o Ricardo colocou bem, assim, no início, o organizador tem medo porque ele não conhece, né? Nunca viu isso. Então, né, existe uma certa resistência, um medo de vai funcionar, não vai. Mas o que eu tenho a dizer, assim, que hoje nós já fizemos aí em um ano e meio de empresa, então um pouco mais de 50 eventos, né? Os eventos do Ricardo estão entre os maiores eventos que a gente fez. E assim, o que é positivo é que, como aconteceu com o Ricardo, uma vez que o organizador coloca isso, ele não volta atrás. Ele não vai mais usar copo descartável. Então, dos mais de 50 eventos que a gente tem feito, 100% tem esse resultado. Uma vez que tu adota o conceito, tu pode até ter um pouco de medo no início, mas uma vez que tu adota esse conceito, que o público tem uma receptividade muito positiva, as pessoas ficam muito surpresas de, nossa, eles estão pensando a esse ponto, é muito legal. Então eles não voltam atrás e isso se perpetua, né? Então, como a gente está fazendo aí com o Ricardo, uma parceria de todos os eventos dele, só evoluindo, né? Trabalhando com soluções ainda melhores, de repente eliminar até a latinha, quem sabe, para fazer uma festa 100% limpa. Enfim, então a receptividade tem sido boa. tem essa questão de mudança cultural, às vezes, então, não, por não conhecer as pessoas, tem um receio maior. Eu vejo isso como uma coisa até normal, de certa forma, né, do medo do novo. Então, tem algumas pessoas mais ousadas, que já estão um pouco mais abertas e vão ir primeiro, e tem, né, isso é humano, as pessoas que têm um pouco mais de resistência e vão acabar indo num segundo momento, né, então, mas eu não tenho dúvida, na Europa isso então começou, e, né, o exemplo que a gente traz, a gente vê muito isso, começou então em 2006, 2008, os primeiros eventos, grandes festivais começaram a fazer, e hoje isso já é uma norma. Tem municípios, por exemplo, na França, onde eu tive uma experiência maior, que as prefeituras já colocam isso, já é uma obrigação do evento. Então, para fazer, para realizar o evento, ele tem que usar medidas de redução de impacto ambiental, entre elas o copo, e muitas prefeituras até fornecem o copo consignado para eventos pequenos que não tem condições de comprar, enfim. Então, eu não tenho dúvida que nós estamos caminhando para essa mesma realidade aí. Eu ia exatamente te perguntar isso, assim, de quais que setores, né, que têm procurado mais a solução do copo, né? O mais evidente é os eventos, mas agora tu trouxe essa questão do poder público, assim, né, e me pareceu uma coisa até surpreendente, assim, né? Talvez a gente consiga caminhar nesse sentido. Então, eu queria te perguntar quais são os clientes que têm procurado o meu copo eco, assim? Tem alguns nichos específicos ou não, assim, em meio geral? O nosso foco principal e onde nós, né, realmente vamos atrás, assim, dos clientes são os eventos, festivais. Realmente, nós vemos onde mais tem gente, mais nos interessa, né? Quanto maior o evento, quanto maior o consumo de copos descartáveis, né, que existe, quanto maior o evento, mais interessa, porque é ali que tem o resultado, é ali que a gente consegue fazer um trabalho extraordinário, né? Então, eventos, festivais, né, hoje, cada vez mais festivais, essa cultura de festivais está melhorando, está aumentando cada vez mais, né, no Brasil, e os festivais, festas, eventos onde haja muito consumo de bebida, né, que a pessoa precise realmente daquele copo. Então, hoje, esse é o público principal, mas o que a gente vê com muita alegria é que, de pessoas que vão em eventos, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem feito praticamente, a gente já está fazendo acho que 90% das festas universitárias da Universidade Federal, aqui que tem muita festa, e enfim, então, público que participa, ou que conhece alguém que foi na festa, então, o cara tem uma empresa X, viu isso na festa, e ele traz a ideia para dentro dessa empresa. Então, acontece isso muito. Então, é um link, né, o principal é realmente a festa, o evento, mas as pessoas facilmente estão linkando isso para levar isso para dentro dessas empresas. Escolas é uma coisa que cada vez mais está surgindo. Recentemente, nós tivemos uma escola de Brasília que os alunos fizeram um projeto de redução de lixo na escola e viram o copinho, né, como um dos grandes vilões ali, onde a produção era muito grande, e eles levaram... Os próprios alunos levaram para a escola, né, o projeto, e nos encontraram, então, na internet, como uma solução aí do copo, e nós acabamos fazendo essa parceria, e hoje, né, eles compraram 4 mil copos para a escola e eliminaram todos os copos descartáveis. Então, né, como eu falei no início, o copo ele vem como uma solução para eliminar o lixo dos eventos, mas também para a empresa, para a escola e para o dia a dia das pessoas. Na verdade, onde tem copo descartável, o meu copo eco, ele é uma solução, né? Ele é uma solução. Eventos corporativos também, eventos esportivos, né? A gente vê essas maratonas, corridas, tem muito copo descartável. Então, onde a gente vê copo descartável, tem uma solução. Dá para colocar o copo. Eu tinha preparado uma última pergunta aqui, né? Que era se tu acredita numa revolução pelo consumo. Eu acho que, na realidade, não só acredita, como tá fazendo, assim. Então, como é que vocês se sentem, assim, né? Porque, às vezes, assim, esse trabalho, assim, de fazer essa frente, assim, ela tem muitos contras também, muito inconsciência das pessoas, a dificuldade de mover as pessoas, né? E você se vê, então a pergunta é, se você se vê como um grupo de pessoas que tá numa empresa que tá fazendo promovendo uma revolução pelo consumo? Eu acredito demais nisso, e acredito que nós somos 7 bilhões no mundo, né? Então, eu sempre digo, uma pessoa não, sozinha, talvez não faça muito, mas se cada um fizer um pouquinho, são 7 bilhões fazendo coisas, né? Então, eu acredito muito nisso, assim, se cada um se pudesse fazer, eu, assim como eu e o meu sócio, nós escolhemos trabalhar primeiro com o que a gente gosta e depois com uma causa que a gente vê que pode contribuir para alguma coisa, né? Então, dentro do nosso trabalho, a gente tem esse trabalho com essa solução do copo, consegue trazer esse resultado. E a gente vê que realmente dá resultado, a gente consegue atingir outras pessoas. Como eu falei, hoje são quase 2 milhões de copos descartáveis, segundo as nossas contas aí, que a gente já está conseguindo eliminar. Mas eu acredito muito nisso, assim, se cada pessoa no seu cotidiano, no seu trabalho, na sua rotina, adotar em pequenas medidas, isso já é muita coisa, né? É muito grande, assim. Então, num âmbito geral, essa revolução, ela é totalmente viável, totalmente possível. Basta a gente acreditar e fazer cada um a sua parte, né? Olhar para o seu umbigo, olhar para o seu entorno e fazer o básico, né? Fazer, eu vejo, assim, mais uma vez o exemplo do Ricardo, né? Ele, pô, o cara organiza, é um promotor de eventos, organiza festas para divertir as pessoas. O que ele teria que botar as soluções ambientais aí dentro? E ele faz. Se todos os organizadores pedissem lá 1 quilo de alimento, imagina quanto de alimento a gente conseguiria para nutrir as pessoas que têm mais dificuldade. Quer dizer, são pequenas ações que tu coloca, né, no teu dia a dia, na tua atividade, no teu meio, e isso faz uma diferença enorme, né? Então, eu acredito que essa revolução ela é totalmente possível e que está sendo feita. As pessoas estão realmente com os olhos abertos cada vez mais. Um programa como o de vocês também, que traz essa discussão, que bota isso para as pessoas, ele também está fazendo realmente a diferença e está instigando isso nas pessoas. Então, essa revolução, para mim, ela já está acontecendo e os exemplos estão aí para provar isso, né? Não tenho dúvida. Tem a positividade, é o que traz o resto, né? É, e essa positividade, assim, agora eu fiz um sinal pro Eric aqui, que eu fiquei todo arrepiado com essa última fala, assim, e ele também, assim, então, acho que tá contagia, assim, sabe, Larissa? Tá no ar aí. Então, eu te agradeço, né, por estar junto com a gente a partir de agora, por estar com a gente aqui, ao vivo, assim, nossa primeira híbrida, né, Eric? Primeira entrevista ao vivo, telefone. E é isso. Então, vida longa, meu copo eco, e tamo juntos. Que bom, que bom. Isso aí. Exatamente, vida longa pra Rádio Verde, que traga muitas discussões ainda importantes aí, de reflexiva para todo mundo. E estamos juntos, é isso aí. Sem dúvida, vamos em frente, vamos fazer mais eventos limpos. O próximo aí, além da Orion Festival, que vai ser em novembro, vai ter o Morro Stock, que vai ser em Sapiranga, um próximo evento aí na região. Então, estamos aí, vamos eliminar o lixo do mundo. E aqui os ouvintes vão continuar acompanhando essas novidades aí. Então, é isso aí. Valeu, Larissa, um beijão. Um grande abraço para todo mundo, uma bela revolução aí para todos. Beleza, alô. Um abração, tchau, tchau. No meio-dia, né? Estamos nos aproximando já do finalzinho desse terceiro bloco do nosso programa, né? Nós estamos aqui falando de revolução pelo consumo, mas o bicho tá pegando nas ruas, né? É, aquele kitzinho normal, né, Flávia Cunha? De manifestação, gente sendo presa. Enfim, né, aquele kitzinho normal, assim, né, o manifesto. Então eles estão lá no manifesto deles, kit e nós bomba, estamos assim. Kit bomba, isso aqui em Porto Alegre, né, a gente tá falando, né, ali na João Pessoa, né, a gente viu algumas fotos aí pela internet, já tá rolando alguns problemas, né, alguns distúrbios, digamos assim, durante os protestos. A gente traz mais detalhes depois. Vamos de som agora, então, Eric? Sim, vamos escutar um som que então, tem tudo a ver, então, com o nosso programa hoje, que é do Jack Johnson, né? Fala sobre os 3 R's, né? Reduzir, reutilizar, reciclar. E depois disso, vamos curtir também um som bem bacana do Santana, também um clássico. Vamos de som. Cause 2 times 3 is 10. 3 times 6 is 18. And the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you go over to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you can try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 hours don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. We got 3 reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3

Ar Puro. Rádio Verde. Faltando 17 minutos para o meio-dia, temperatura por volta dos 24 graus aqui na zona sul de Porto Alegre. E a Rádio Verde conta a partir de hoje com o apoio cultural do Meu Copo Eco. Passar do descartável para o durável. Saiba mais em meucopoeco.com.br. Depois dessa baita sonzeira aí do Santana, né, Carabá? Eric quebrando tudo aqui nessa manhã de sábado. Inspiradora, é, sabe? A gente vai ouvir mais uma entrevista aí com um cara muito legal aí, que é dessa galera aí da economia solidária. Vamos ouvir então o papo aí com o Marcos. Também é outro que tá fazendo uma revolução, né? Aí com o papel. Então tá, hoje sou eu que tô aqui atacando de repórter, saindo dos nossos domínios da Zona Sul de Porto Alegre. Estou no centro de Porto Alegre, na Casa da Economia Solidária, mais especificamente no empreendimento Ecopapel. Estou aqui junto com o Marcos Roberto Gonçalves Meirelles, do empreendimento Ecopapel, que fabrica e comercializa diversos produtos a partir da reciclagem de papel. Agendas, papelaria, cartões, papel semente, entre diversos outros itens, né? Depois o Marcos pode nos falar mais sobre os produtos também. E além do fator ecologicamente correto, é também socialmente justo, pois é um empreendimento da economia solidária, que parte de uma outra lógica. E daí, Marcos, como é que é a vida de um empreendimento com uma proposta de consumo sustentável no meio de um mar de insustentabilidade que a gente vive hoje em dia? Eu acredito que a vida, ela não é nada sustentável, que ela não é nada fácil. Hoje a gente, nessa lógica de economia solidária e trabalhar com a sustentabilidade, a gente todo dia tem que matar um leão ou dois, né? Então é quebrar os protocolos das pessoas na questão de consumir um papel ecologicamente correto, que gera emprego, que gera trabalho, que gera, tem toda uma função social, que gera dignidade para as pessoas que se vêem ali trabalhando no empreendimento ou fora dele. Que trabalhar num empreendimento ou com papel reciclado artesanal não é só o empreendimento, as pessoas que também fazem a coleta do papel, a separação do papel, a comercialização do papel. Então, na verdade, para alguns pode parecer simples, mas isso está ligado numa grande rede e talvez até numa grande cadeia. E como é que surgiu assim, o Ecopapel? Faz quanto tempo que vocês estão trabalhando nessa área? O Ecopapel surgiu há mais ou menos 8 anos, assim, né? Nós trabalhamos nesse empreendimento há 8 anos. Começou de uma forma muito precária, muito difícil, através de sonhos, de ideias. E das pessoas querer ser livres, assim. Ser livres para trabalhar, para ganhar, para saber quanto querem ganhar, para não ter patrão, né? Essas coisas assim, que podiam gerar dignidade para as pessoas, ter uma visão social, uma contribuição social. Enfim, então o papel mesmo, o ecopapel, saiu do papel num sonho de liberdade, sim. E são vários produtos hoje em dia, né, Marcos? Eu estava ali falando ali na abertura dessa nossa entrevista aqui, que são, tem agenda, tem cartão, tem papel semente. Vocês trabalham com vários itens, então. Hoje a gente conta com um menu de mais ou menos 28 produtos, assim, entre eles prestação de serviço, trabalho, né, oficinas de conscientização, de produção do papel, de produção de outros materiais recicláveis, né, oficina de sustentabilidade. Assim. E sempre nas oficinas a gente fala dessa parte da sustentabilidade como um fator que muda a comunidade, a sociedade, dá uma nova visão até mesmo para a cidade onde é realizada as oficinas. Que é a partir do consumo dentro de casa, que as pessoas fazem um consumo mais consciente, o descarte elas vão fazer muito mais consciente depois, levando até a reciclagem dos materiais. Pois é, mais ou menos 30% de todo o lixo reciclável ele é produzido, né, é de papel, né? E atualmente pouco dessa quantidade, né, é reciclado, né? Tu acha que vai mudar isso hoje em dia, realmente assim, através da conscientização que vai mudar esse cenário? Vai mudar quando não tiver mais árvore, né? Mas enquanto as grandes empresas tiverem acabando com as plantações de alimento, de arroz, de feijão, de alface, e propondo às pessoas que elas plantem eucalipto, né? E árvores que depois vão gerar celulose, que da celulose vai gerar o papel. Enquanto tiver isso, eu acredito que nós vamos ter essa dificuldade, sim. E a gente está falando nesse nosso programa né, sobre a questão da revolução pelo consumo, Marcos. E tu acha que tu te vê assim, o F-Papel como empreendimento que está tentando promover essa revolução? A gente promove uma revolução dentro de casa. Primeiro começa com a gente, depois com os nossos pares, com os nossos familiares, com a nossa vizinhança, com a nossa comunidade. Então, acredito que o Ecopapel vem nessa caminhada fazendo essa revolução. Hoje a gente tem um monte de ferramentas que são e-mails, Facebook, Twitter. Então, sempre que a gente faz um apelo para alguém, eu digo apelo, né? Sempre que a gente faz um apelo para alguém guardar um material que a gente possa usar depois, ou para reciclar o que a gente até mesmo promove um produto, ou uma oficina, um evento, ou fala da loja Ecopapel. Acho que a gente está promovendo uma revolução, porque a partir do momento que a pessoa tiver acesso a essa informação, ela vai pensar diferente. Vai tentar primeiro saber do que se trata, depois saber como é que ela consome, né? A gente acredita que hoje o consumo é mais difícil, assim. Não é que é caro, é que as pessoas não têm a cultura de manusear o papel reciclado, o papel artesanal. Porque tem pouca procura, tem pouca demanda. Então, no momento que as pessoas tiverem que quebrar esses paradigmas, assim, de querer consumir, acredito que vai ter uma oferta maior no mercado. Agora, tu imagina, se hoje são, por exemplo, 50 empreendimentos que produzem papel no estado, as pessoas começarem a consumir mais, acredito que em 2 ou 3 anos vai triplicar esse número de empreendimentos que produzem papel. Então, isso é um choque de cultura, né? Um choque na cultura das pessoas. Outra coisa que eu te perguntar, assim, que eu percebo, assim, dessa, com essa minha proximidade com o pessoal da economia solidária, é que, ao contrário das grandes empresas, que tem essa coisa da concorrência, vocês se ajudam muito, né? Vocês se reúnem em grupos, tem reuniões. Tem como citar para nós alguns empreendimentos que tu também considera que fazem esse mesmo trabalho aí, essa questão aí da revolução pelo consumo? Esse fato dessa ajuda mútua se chama cooperação, né? Então, hoje a gente tem pessoas que fazem essa luta pelo consumo consciente, o Misturando Arte, que é o pessoal que trabalha com a ideia da garrafa PET e outros materiais recicláveis artesanais, com fio ecológico, né, que é feito a partir de saquinho de arroz, feijão, pão de sanduíche. Temos também o pessoal do Banner, que faz do Eco Souvenir, que faz o Banner que iria fora, iria para o lixo, até mesmo eles iriam enterrar e esperar se decompor, né? Então esse pessoal faz lindos brindes e souvenirs e bolsas, sacolas de banner, entre outros. Tem o pessoal que recolhe o material que ia para incineração, que seria os materiais hospitalares, né? Panos, né? Aventais, lençóis, fronhas, isso aí ia tudo para incineração. O pessoal faz um trabalho de dar uma outra vida para esse tecido, faz bolsa, sacola. Igual o do malote dos Correios, né? Tem o de boa, que as ruas usam, né? Que faz tênis, botinas, bolsa, sacola dos malotes do Correio, que seria igual uma lona de caminhão, né? Então, se nós for começar a falar assim dessa lista, a gente vai tem ficar, bastante gente, tem bastante, né? Gente. Então tá, Marcos, obrigado então pelas tuas respostas, assim, a esses nossos questionamentos, para que as pessoas consigam chegar aí nesse novo patamar aí que é de fazer, promover uma revolução, não só nas ruas, né, não só protestando, não só se manifestando, mas também através do consumo. Obrigadão. Obrigado para vocês. Até mais. Faltando 8 minutos para o meio-dia, estamos aqui na finaleira desse programa Rádio Verde, nossa 7ª edição, que tá tratando da revolução pelo consumo. E depois dessa minha, assim, reportagem, né, no centro de Porto Alegre, o Eric Hempel também atacou de repórter nessa semana, né, Eric? Rádio Verde vai às ruas, é, né, isso aí. Porto Alegre. Então tá, vamos ouvir aí, Eric. Rádio Verde vem às ruas mais uma vez aqui no centro de Porto Alegre, no populoso centro de Porto Alegre, com a seguinte questão, né? Com consumo consciente, é possível? Como fazer? Será que daria certo? Não daria? Vamos ver então o que as pessoas têm a nos dizer sobre o que passa na cabeça de cada um quando se fala em consumo consciente. Você diz o consumo consciente e aparece do outro lado o inconsciente. De um lado a vaidade e do outro lado a cidadania. Aquele que, por vaidade, tem que manter a sociedade, aquele que, por vaidade, para se sentir na sociedade. Sim. Ele tem um carro, esse carro não é o zero, ele leva esse exagero, o esforço exagerado de comprar um carro zero. O que consome o consciente, ele se autossatisfaz. Com esse carro, seja ele mais velho, ele é o mesmo na sociedade. Então isso é consumo consciente, aquele que não se deixa levar pela vaidade. Por exemplo, as roupas de grife. Eu não uso roupa de grife, porque eu acho que com uma roupa de grife, eu sou um. Com a minha simplicidade da minha roupa, eu sou o mesmo. O que vale é caráter nessa sociedade. Rapaziada, como é que é o teu nome? Te apresenta pro pessoal. Você dá uma olhadinha no YouTube, Contra a Maré Jorge, o filósofo do gasômetro. Encontro com Jorge, o ladrão e a ferrugem. E o telefone 93032690. As ordens. Aê, muito obrigado pelo depoimento aqui do Jorge. Jorge, o filósofo do gasômetro, Eric encontrando por acaso com uma figuraça dessas de Porto Alegre, né? Eu acho que é isso que é bacana, assim, né? Foi às ruas pra colher alguns depoimentos e acabou achando um cara que era um filósofo, né? Essa pegada ecológica, né? Isso aí, vamos saudar aqui alguns ouvintes. Dá um alô aí, né? Nossos amigos que estão nos ouvindo aí, né? Leandro Dupe, que tá nos ouvindo aí, que falou que acredita também na Revolução pelo Consumo. Na nossa amiga, nossa ouvinte número 1, né? A Luara, tá sempre nos ouvindo. A Catita, o Thiago e também o Pedro Sena, né? Então temos salve. Aí um só gratidão, com gente boa pessoal. Na escuta aí. Valeu, aí. Pessoal. Valeu. Então tá, e aí a gente tá terminando essa 7ª edição do programa Rádio Verde. Faltando 5 minutos pro meio-dia e vamos terminar da nossa forma já tradicional, né, Caco? Falando aí, como o Lutz já dizia. Eu gosto de dizer o nosso jornalista, né? 40 anos atrás, 30 anos atrás, já dando a tônica, né? Então hoje, como o Lutz já dizia, versa o seguinte: a sociedade de consumo é, no fundo, uma religião fanática, um fundamentalismo pior do que o do Big Brother. Está arrasando o planeta. Há um governo mundial tecno-ditatorial dos grandes grupos. O governo mundial é privado. Né? Nosso amigo Lutzenberger já falou isso muito antes de ter todas as paranoias, né, do governo mundial e enfim, de toda essa conspiração. Eu não consegui achar na internet a data exata em que o Lutzenberger falou essa frase, mas assim, pelo que a gente sabe do Bin Laden, né, ele ficou conhecido mundialmente a partir de 1998. Então a gente imagina que tenha sido por volta disso ou um pouquinho depois que o Lutzenberger tenha comentado sobre essa questão que o governo mundial é privado. Então tá, assim a gente encerra esse programa Rádio Verde da Revolução pelo Consumo. E vamos encerrar também esse programa especial também com uma música que não deixa de ser de protesto, né? É de protesto. Que é um som do Sepultura, né? Em homenagem aos Guaranis Kaiowás, que na verdade são os verdadeiros donos dessa terra, né? Quando a gente fala em Dia da Pátria, a gente não pode deixar de esquecer os verdadeiros donos dessa terra, que são os índios, né? Então tá, a gente encerra assim esse programa manifesto da Rádio Verde. Bom dia pra vocês. Sustentabilidade ou morte!